cobertura dessa tragédia que aconteceu com a delegação da Chapecoense, que estava viajando para Medellín, onde disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia, esse jogo que aconteceria amanhã.